Conversas Aleatórias. Esta é a emissão 124, 124 de Conversas Aleatórias para domingo, dia 20 de setembro de 2015, depois de Cristo. O Carlos Bonaparte está ao meu lado esquerdo, sou o Nuno Miguel. Olá, caros ouvintes. Boa tarde para todos. Então, bem-vindos a mais uma edição do nosso Conversas Aleatórias. Joaquim Pereira, ao meu lado direito, também fala, ou não? Hoje vou falar só um bocadinho. Boa tarde a todos. Hoje, neste programa em que analisamos tópicos de notícias, efemérides, de desporto, de músicas, de qualquer que é mais, Carlos. Várias coisas. Insólitas, frases, provérbios, às vezes que não há. Mas temos frase da semana. Posso começar? Podes. Posso? Sim, senhor. É, obrigado. Nem sei como agradecer. Então, para mim, a frase da semana é de um senhor que eu vou-vos apresentar, desconhecido da maioria dos portugueses. Chama-se Paulo Portas e em entrevista à Rádio e Televisão de Portugal no dia 14 de setembro, que foi na segunda-feira, disse assim: no outro dia, ouvi o doutor António Costa, líder do Partido Socialista, dizer com um ar moralista que palavra dada é palavra honrada. Isto a propósito da campanha, a palavra que se dá, tem que se honrar a palavra que se dá nessa altura. Que é o que eles fazem todos. Lembra-se da palavra, isto continuando Paulo Portas com o Vítor Gonçalves, RTP, pergunta ao Paulo Portas, lembra-se da palavra que ele deu aos cidadãos de Lisboa que ficava até ao final do mandato? Ou seja, Paulo Portas estava a recordar que o António Costa, enquanto era líder da Câmara Municipal de Lisboa, ia ficar até ao final do mandato, ou seja, 2017, acontecesse o que acontecesse, pronto, e chegou meio de 2015, mais ou menos, e passou a pasta para o Medina. Até aqui, tudo entender? Tudo. Mas a frase não acaba aqui. Cada frase acaba, mas o contexto que eu vou trazer é que não. Ora, o Jornal Público, que é conhecido, não é só a fama, por ser muito virado à esquerda, mas neste caso, acho que fez bem em ir consultar dezenas de notícias, não sei quantas declarações de António Costa, qualquer excerto, como se antigamente cortava-se os retalhos dos jornais para se guardar, e eles... Agora, além dos jornais em papel, vão sobretudo à internet, de respostas ao António Costa, aos jornalistas, conferências ou comentários, sei lá onde, e não encontrou nenhuma em que o António Costa disse que ficava na Câmara de Lisboa até o final do mandato, fosse o que fosse. Acaso para dizer, quem calado está... Não diz nada. Ainda estamos agora, mas está, fica belo. O Paulo Portas pôs-se a mandar uma boca e, afinal, pelos vistos, o António Costa nunca disse que iria ficar até ao final do mandato. O que fazer com esta gente, Joaquim Pereira? Quero ouvir a sua opinião, muito bem. O que eu digo é que é eterna conversa de políticos. É só porcaria, porcaria, porcaria. E não digo mais nada porque não tenho comentários. Faz assim. Carlos Bonaparte vai falar. Eu decidi-me, francamente, já sei em quem é que vou votar. Não vou dizer, mas vocês vão perceber. E vou-vos explicar porque é que eu não vou votar no Passos Coelho, por um motivo muito simples. Exatamente por causa do número 2. É, porque assim, não é pelo primeiro-ministro. Não, eu não estou a rir, por causa de... eu explico já. Então, porque assim, o número 2 é aquilo que ele escolheu, é ele que mantém aquela coligação, a mim... E eu que estava em dúvida em quem é que iria votar, a mim isso tira credibilidade por um motivo muito simples, porque é alguém que ele continua a escolher, não é? Porque, francamente, o Paulo Portas faz lembrar o Rui Machete. É... cada tiro, cada melro. Às vezes. Eu não percebo nada aí, nem estou a par de coisas, mas tenho uma vaga impressão. O Paulo Portas não tinha saído já do governo. Isso foi aquele da missão irrevogável. Exatamente. Assim, e depois disso... Eu estava a rir porque nenhum dos temas que trouxemos da semana passada, nem hoje, era para dizer em quem é que vamos votar. Mas quando falaste na Catarina Martins, eu estava a pensar, não disse, mas estava a pensar. Eu não voto na coligação, precisamente porque estava um senhor chamado Paulo Portas. E vou pensar nisso, mas não disse. E agora disseste o que eu acho. Disseste o que eu acho. O que é uma pessoa... Atenção, que já há anos que eu acho isto e continuo a achar. Ele é um homem inteligente. Claro. E que sabe discursar. Claro. E que sabe ir ao ponto. E que na conversa com o jornalista sabe falar o que deve falar. E sabe enumerar, que é uma coisa importante para as pessoas. Um, o dois, o três, ele faz muitas vezes isto. Uma pessoa inteligente. e que saiba discursar, não quer dizer que seja fiável e certa e Exato, honesta. exatamente. É um bocado diferente. E ele perdeu até essa capacidade. Eu lembro quando foi há uns tempos, quando ele esteve na TVI, eu houve uma altura, eu não disse à minha mãe, muda. Não ia dizer isso, até porque ela estava longe da televisão. Aquilo que eu fiz foi levantar-me, sair e ir para o meu quarto. Porque estava a meter uma impressão incrível. Houve convidados que foram lá e não falaram porque a gralha não se calava. Eu também não. É por isso que não consigo ver e ouvir essas questões das políticas. Mas há muitos anos já, não é só de agora com estes, mas com outros também. A política para mim é muito falsa. Mas o Paulo Portas É é isto, uma figura. voltando ao Costa, ele disse, Não por é, exemplo. espera aí, desculpa lá. Não é ele o Paulinho Das feiras. das Feiras? Era. Acho que sim, pois era. O António Costa disse uma vez: o que sei é que tem Lisboa no coração e sobre isso não tenho dúvidas. As pessoas devem se concentrar naquilo que interessa, que são as eleições de Lisboa. Portanto, uma garantia mesmo que ele tenha dado. Mas o Paulo Portas se disse: ele lá foi buscar os seus arquivos, que só ele tem pelos vistos. Ou foi o único a ver uma notícia que São mais ninguém viu. os arquivos que estão nos submarinos, que acho. Ora, está, agora é que se Mas descobriu. não houve nenhum submarino, nem houve nada. Não, claro. Insólito da semana. Uma coisa, diz, Ainda não. os alemães que estiveram metidos no negócio foram castigados. Ora, se eles foram castigados, é porque houve alguma coisa. Onde é que está o resto da história? Desapareceram Não as perca o próximo comentações. episódio. Porque nós também não. É como os próximos episódios do Sócrates. Ai, pensei que fosse Dragon Ball. Vai voltar. Depois, o insólito, em que vamos falar de Nikki Pegram, uma inglesa, que isto foi publicado, pelo menos eu vi, na terça-feira, publicado num portal português. E a Nikki Pegram, Pegram, pá. pega lá. A Nikki Pegram tem uma coisa muito. Lá está, insólito, é muito particular, que eu pensava que só existia nos filmes, mas isto é realidade. Para a Nikki Pegram, tenho 18, 28 anos, todos os dias são dias 15 de outubro de 2014. Ela acorda todos os dias a pensar que estamos nesse dia, 15 de outubro de 2014. Olha que giro! Fala, Olha, fala, não, deixa foi o falar. dia que eu comecei a namorar! Podes continuar. Aqui já tivemos um momento de recordação deste recordação pessoal deste espaço. Exatamente. E esta inglesa sofreu uma queda e bateu com a cabeça e começou a namorar com o Carlos. Foi isso que foi. Só quando bateu com a cabeça é que decidiu dizer assim. Não, mas Exatamente. bateu com a cabeça na barra de metal e ficou com uma coisa que se chama amnésia retrógrada. Retrógrados já há aqui dois, mas aqui junta-se à amnésia. E o que é que isto faz? Faz com que o cérebro seja incapaz de criar novas memórias. Ou seja, de cada dia que Apagou. passa, Está esgotado e só. cada dia que passa, ela não se lembra o que é que fez no dia anterior. Tanto é que ela tem um diário, um livro que todos os dias escreve sobre a vida dela. É um diário de perda de memória. Leia-o assim que acordar, é assim que chama um livro. E o marido Chris Johnston já contou que a Nikki leu o diário durante o pequeno almoço todos os dias. Para quê? Para saber o que fez no dia anterior. Porque ela, quando acorda, não sabe o que fez no dia anterior. Isto é esquisito, já vou ouvir-vos, mas isto é esquisito. É até um bocado. Não é impossível, mas temos que manejar um bocado o cérebro para poder encaixar na cabeça dela, tentar perceber como é que é este dia a dia. Mas vocês já viram que, por outro lado, se houver coisas más para lembrar, chega só o dia seguinte, é aquela história que nós dizemos: ah, já passou. Já não te lembras disso. E ela já se esquece, já está sempre a viver uma vida nova, um dia. Esta é que diz que vive um dia de cada vez, está sempre uma vida nova. É, mas Sim. é esquisito. Não é. Eu vou só dizer duas palavras. O cérebro. Já está. Carlos. O cérebro. Isso Amigo. O cérebro. não é. Estava na brincadeira, Jesus. Já me está a bater, ó. O Carlos está testemunha, está a Era ver. uma expressão Sim, o idiomática. cérebro. O cérebro é uma máquina muito, muito complicada. E dele espera-se muito. Nós vemos, eu, por exemplo, penso que os outros também são assim, que eu leio mais, eu recordo mais facilmente coisas antigas do que coisas modernas, porque o computador já está tão cheio, que as notícias ou mensagens novas que ele receba nos tempos mais chegados, já lhes custa entrar, só depois de muito lutar é que os consigo buscar. E, em contrapartida, aquelas coisas antigas já estão de tal maneira enraizadas que saltam à memória facilmente. Podes dizer que... Eu, neste momento, ainda estou na fase em que tenho mais memória presente do que memória antiga. Apesar de ter uma memória antiga mais. Ou seja, ainda bastante. Vasta. Já bastante aprimorada, mas ainda tenho neste momento mais memória presente do que memória passada. Porque. Sei lá, eu consigo. Por exemplo, para mim, uma coisa. Eu, às vezes há coisas que aconteceu. Que aconteceram do estilo há 2 semanas ou três. E eu fico naquela. Como é que é possível? Porque eu tenho. Eu, mesmo quando vou dormir, mesmo quando acordo, tenho tanta, tanta memória, tantas coisas que aconteceram em tão poucos dias que parece que são imensos. Eu lembro-me uma vez de uns discos que a Trap teve aqui acesso, depois tive que despedir novamente. Então, os discos, eu baixei os discos. Eu pensei, isto aqui é uma quinta-feira e tal. Mas vamos pôr assim uma data para terem uma ideia: 13 de julho. E tal. Pronto, está bem, olha, eu daqui a uns dias vou buscá-lo. Passados 2 dias, está quase a fazer uma semana, vou baixar então os discos. Pois sim, já íamos para no dia 3 ou 4 de agosto. E eu fiquei naquela coisa, como tinha tantas, tantas ocupações, tantas coisas, tanta memória presente, porque essa é a questão aqui, tanta memória presente, que eu, neste caso, fiz até o processo inverso. Pensei que misturei, porque já me fui habituando a estes fatos, e naquele caso, ou seja, mas às vezes é-me difícil coordenar o tempo. Preciso-me das minhas memórias presentes. Neste momento, não estou assim. Aqui não há memórias presentes e imaginemos a Nikki para trabalhar, não pode, não sabe onde é que é um emprego, no dia a seguir já não sabia onde é que estava, o que é que fazia, ia ser todos os dias necessário estar a explicar, a levar o emprego, a dizer, olha, tens de fazer isto todos os dias, todos os dias. Apesar disso, o Departamento do Trabalho e Pensões do Reino Unido tirou-lhe os benefícios a pessoas com deficiência, os subsídios, e dizem que é uma pessoa normal, tem É condições como para aqui. trabalhar e ela não tem direito a subsídio. Afinal, Portugal não é. Estava atrasado com esse tempo. Não, não As pessoas é. Está pensam tão que só em atrasado. Portugal é que Está acontecem tão estas coisas. atrasado O como. Reino Unido acontece também destas coisas. Exato. O mar... Já agora, Sim. diz. Não, faz favor, Não, pode ter mas que dizer. pensei que ia acrescentar para dizer que já passava outro tema. Diz. É que há mais uma coisa, um outro insólito que eu gostaria só de dar aqui uma chegazinha, pode ser? Sim. Aquele que eu confesso que não sei onde é que foi, mas aquele casal que estava num caiaque e foi dirigido por uma baleia. Ah, essa eu vi, É uma cara. piada, vocês riem-se dessas coisas. Mas Está eu uma vi. piada isso. Não, eu rio-me Mas porque está não uma teve piada. do Insólito. consequências. Isso é um insólito. E não Isso é teve uma piada. consequências. Só é que só se fosse incrível, estava a rir. Embora Estava a coitada da chorar. baleia, mas. Coitada da baleia. Coitada, porque. Pois, eu tenho pena da Não baleia. porque a baleia saltou mal. Não, e eles é que foram para o sítio errado. Viam que estavam ali as baleias e para verem mais perto, foram-se pôr ao pé delas. Mas elas costumam ser. Bem, embora para todos os efeitos, cá está, não é? Ela teve que vir cá se buscar oxigênio, ou o que é que foi, não sei. Tem, elas têm Porque de buscar. ela não saltou para atacar. Não, Ela é saltou o porque vinha. movimento natural delas, Pai! porque as baleias, como nós, também respiram o ar. E Gostei então do. têm de vir em X tempo cá cima. Tanto é que quando elas têm os filhotes, elas próprias empurram os filhotes para vir cá cima respirar. E eles ainda não têm aquela mentalidade para respirar, e então elas fazem isso. Ora, ela no seu movimento natural subiu para respirar. Olha. Claro, deu com a cabeça no barco, Deixe-me ok. só dizer-lhe o seguinte, agora parecia o Sócrates e outros políticos. Perguntou-lhe uma coisa, ele responde já, mas deixe-me dizer-lhe o seguinte. Acho curioso o facto de estarmos a falar sobre a Nikki de 28 anos, que do 15 de outubro de 2014, o Carlos lembra-se da namorada e logo a seguir lembra-se da baleia. Não, mas o mais engraçado é que eu já arranjei a frase da semana também. Qual é a frase? A frase da semana foi dita no dia. No dia 18 de setembro, por um locutor da Antena Web chamado. Nuno Miguel. Não, chamado Joaquim Pereira, e que diz: As baleias como nós. É o que eu estou a dizer, lembraste a namorada logo a seguir da Então não é baleia. um mamífero como nós. Ah, pronto. A conclusão desta história é nunca se meter com o namorado do Carlos. Senão vai-se calhar à vida. Ha, ha, ha. Ah. Bom, vamos a outra notícia que mistura. Esta é que é grave. É grave, está bem, pronto, é grave. E não é grave. Vamos falar de mudanças climáticas rapidamente, porque mais uma consequência, segundo o estudo de não sei quem, na revista científica The Phytologists. E o que acontece? Acontece que o efeito estufa, os gases têm sido tão elevados, os índices de gases do efeito estufa, e nos próximos anos as flores podem deixar de ter de produzir cheiros. Por completo. Neste momento, claro que isto é uma previsão, às vezes acertam, muitas vezes não. E este resultado, avisam eles, vai afetar muito mais do que o estilo de vida do homem, porque há aquelas pessoas que apreciam, que são quase doidas, o perfume, o cheiro das flores. Mas, por exemplo, as abelhas, imaginem como é, que produzem um terço, produzem a polinização, o pólen, de um terço da procura mundial de alimentos. E então, se as abelhas não têm aquelas moléculas de cheiro, de odor, que as plantas mandam cá para fora, as abelhas perdem-se, a polinização perde-se e depois é um problema. Isto é, sem as abelhas fica mais complicado. Também fica mais complicado para aquelas pessoas que querem disfarçar certos pivetes, como falamos no outro dia da noiva. Não é, Joaquim? É, sim, senhor. Isto do cheiro para as abelhas. Talvez lá, os entendidos sabem isso mais que eu, porque isso não percebo nada. Mas eu também sei que uma das funções das plantas, das flores principalmente, é as cores. E as abelhas vão mais pelas cores. Também é natural que o cheiro tenha grande influência. Mas uma das coisas. E eu digo uma coisa: se as abelhas deixam de ir às plantas, às flores, estamos mal. Porque deixámos de ter maçãs, deixámos de ter laranjas, deixámos de ter isto. E não tudo. É só isso. Você deve se lembrar daquela famosa vaga de smog, aquele tipo nevoeiro no Reino Unido. Isso e foi famoso. E este, foi gás, famoso. Este gás que estamos a falar produz. Precisamente contribui para a produção de smog, que obviamente dá cabo da atmosfera, e pode diminuir as plantações agrícolas nos próximos 35 anos, pode diminuir até 15%. Eu já não estou cá, com certeza. Ias falar? Não falas. Ah, não, eu não quero saber de flores. Não ia falar. Não ias falar. Vamos então, outra notícia. Que, e nós sempre atentos a essas inovações que podem melhorar a vida de muita gente, ou salvar mortos até, na quarta-feira foi publicado por cá que agora temos um supercomputador. Já não há só computador. É como os guerreiros. Compi, la, la, la, la, la. Este já foi momento de música desta emissão. Exatamente. Já que não tínhamos nem recordação nem música. Há um supercomputador que foi desenvolvido nos Estados Unidos da América, em Boston, num centro médico, que o Joaquim Pereira vai dizer o nome. Nettingham Medical Center. Exatamente. Isto é meio árabe, meio inglês. Nós não somos árabes. Exatamente. Nós estamos a falar para os árabes e cada vez mais. Cada vez mais. E então, há um grupo desse Medical Center em Boston. Ligou pacientes à máquina, este supercomputador. E o que é que este supercomputador faz? Ou fez, já fez, não é só teoria. Detectou doenças mais rapidamente do que a própria equipa médica e então ele tem uma eficácia de quase 96% de previsão da possível morte de um paciente. Ou seja, temos um computador que agora é muito eficaz a conseguir prever se o doente vai morrer, está perto da morte ou não. Eu não preciso ir a esse computador. Pronto. Eu já sei que daqui a meia dúzia se for. Dados que também já não estou cá. Bom, há quanto tempo acabo a dizer isto? Tenho que ir à beira do computador para saber quando é que morre. Não, mas é assim, nunca se sabe, não é? Pode, nunca, o Joaquim pode chegar, por exemplo, o Joaquim ainda pode durar, por exemplo, 60 anos. 60? Mas pode acontecer. Pode. Nunca, não, como não... é que eu andarei com mais 60? Sei lá, não sei. Eu já não digo mais, com 20 anos. Sei lá, não sei. Chegar aos 100 anos. 140, segundo o Carlos. Não, 138. Eu não estou nenhum mato sozinho. que antigamente eles dizem que viveu 200 anos ou 300 anos, ou diabo. Não, mas assim, há pessoas, pronto, isso aí, pronto, mas há pessoas realmente que viveram próximo dessa idade. Ah, claro, claro. Pois também há crianças. Também há crianças que morrem aos 6 meses. Ou nascer. Mas este, continuemos. Este computador, diz o Steve Horn, médico responsável por este projeto, há um retrato que nos permite aproveitar o poder do armazenamento de dados. Podemos comparar pacientes em condições de saúde semelhantes e então prevemos diagnósticos. E acrescenta no futuro. Se é prever diagnósticos, claro que é no futuro. Se é previsão, é futuro. Na verdade, o que é para ele? É como aquilo. O que é que aconteceu há 10 anos atrás? Olha, era 10 anos à frente. Por causa dessas coisas, saiu agora um livro de uma planinha qualquer do português falado. Não, ainda não viste, não sei dizer as coisas. Temos que investigar. Tu has de fazer. Houveram 5 acidentes. Houveram. Coisas assim deste género. Por acaso, este, pela minha tempo, lembrei-me quase eu, que também às vezes tenho a mania. Há pessoas que estudam mesmo, são linguistas. Este computador memoriza os dados dos pacientes a cada 3 minutos, mede tudo. Desde níveis de oxigênio, a pressão arterial, passa por tudo. E nisto, entra a tecnologia, o Carlos já deve ter ouvido falar e vai usar brevemente, os óculos da Google. O Google Glass. Ah, Google Glass. Os médicos deste hospital usaram esses óculos, o Google Glass, para ver os pacientes e então recorrem aos óculos para ver fecheiros e para não estar a perder tempo a ver noutros dispositivos. E então, nos próprios óculos, eles veem os ficheiros dos arquivos. Mas isto é. Sabes, fizeste-me duas coisas, passagens rápidas, se me permites. Uma delas é notícia, outra delas é insólito. Posso? Permites-me ou não? Não. Okay. E Joaquim, também não. Estou falando mesmo. Pronto, então, uma das notícias... Aliás, eu vou começar pela notícia. Só explicar a quem não está tão ligado à informática. Uma das formas de se comunicar nas redes sociais, ou seja, essas coisas das internet, não é? Comumente chamada assim, estas coisas das internet. Como é que se comunica? As pessoas podem dizer, ah, tal, está muito giro. Ou podem carregar um botãozinho que diz gosto. E pronto, a coisa é a mesma. Por falar nestas tecnologias, este concorrente que eu ouvi ontem, que quer ser milionário, ele, a mãe dele já está internada num lar, por deficiência da coluna, e ele também passa muito tempo com a mãe, porque está desempregado. Claro. Um tipo que fala línguas, que tem conhecimentos disto e daquilo, mas arranjar emprego não é para os sabores, é para os primos. E então também toma conta de um sobrinho que também é deficiente. Ele explicou, é aqueles deficientes que não... só têm duas coisas. Uma delas é precisamente nos computadores. E ele vai aquelas coisas, vocês expliquem isso melhor que eu não percebo, que está fechado, mas ele dá ali duas voltas e abre os ficheiros. Os ficheiros encriptados. É, e ele. Fazem este som e tudo, sim. Exatamente. Conclusão. O miúdo, com a deficiência dele, é uma das coisas que ele tem um. É como nós vemos agora criancinhas que ainda estão a sair do colo da mãe, já estão a mexer nos computadores ali, parece que andaram numa universidade. E aquela doença do miúdo dá para isso mesmo. O gajo resolve ali problemas. Dá para ser gênio noutra coisa. É. Mas dizem então, e então o Facebook, neste caso, tem um botão, como muitas redes sociais têm, né, o botão de gosto, mas é que o Facebook tinha uma particularidade, era que não tinha a possibilidade das pessoas dizerem não gosto. Por exemplo, há uma coisa em onde se pode ver vídeos, que nós já vimos aqui, que é o YouTube, muitas vezes já vimos aqui vídeos no YouTube. Dá para dizer gosto ou não gosto, mas no Facebook não dava. Vai passar a dar. Depois de tantas reclamações, houve o Facebook lá vai permitir, a partir de ainda deste ano, em princípio, o botão não gosto. O que é curioso, uma coisa tão avançada e tão internacional. Não, era pouco democrático. Olha, eu lembro que eu fazia críticas ao Facebook. Nas minhas publicações privadas, eu fazia críticas ao Facebook e depois recebi mensagens de o seu conteúdo não é relevante, coisas do género, ou seja, eles viam aquilo tudo. Era pouco democrático. Agora começa a ser mais democrático, mas era pouco Na democrático. caixa, por exemplo, que eu e o Joaquim temos, da Nós, da Zona, da TV Cabo, quiser, dá Exato. para pôr não gosto quando se vai ver um programa, quando acaba o programa. Aí é? É. Dá para Olha, pôr gosto, não eu gosto, percebo ou tanto que relacionado, nem sei o que é mas no isso. Facebook, na caixa da TV Cabo havia, no Facebook não. E outra coisa que ia dizer. Exatamente. Pronto, a outra coisa era relacionada com. Que é um insólito. Porque houve um rapaz de 14 anos que inventou um relógio muito original. Problema. Bem, primeiro o rapaz chamava-se Hamed Mohamed. Já está aí um problema. Já. Inclusive ele foi levado pelos diretores, para a polícia, não sei quanto, não sei o quê, porque achavam que era uma bomba. A ponto que mais tarde, pronto, percebeu-se que não, quer dizer, até o Barack Obama felicitou por a criatividade dele, o Mark Zuckerberg, que é lá o dono do Facebook. Um dos criadores. Exatamente. Também o felicitou pela criatividade, mas ao princípio toda a gente achava que era uma bomba. Que ele levou para a escola a invenção dele, que era o relógio, para mostrar aos amigos e tudo mais, e todas as pessoas achavam que aquilo era uma bomba. Pronto. E era? Não, era um Ah, não relógio. tem piada, acho. Não, o insólito é que era um relógio só mesmo. Isso aí. Mas como se chamava? Mas o que é que tem no Hamed. relógio afinal de especial? Não sabes? Não, depois não cheguei a perceber, mas aquilo tem. Ou seja, não sei que, também não sei como é que eles chegaram, daqui aquilo era uma bomba. Tudo? Bom, está Tens tudo. todas assim a cabo. Efeméride de Joaquim Luís. Ora bem, vamos passar ao dia 15 de setembro, Terça-feira. terça-feira. Em 1765 nasceu o Manuel. Não interessa. Ah, nasceu o Manuel, não interessa. Manuel Maria Barbosa de Bocais. Ai, o Bocage. Nasceu e morreu em 21 de 12 de 1805. É nossa, vai ser a nossa efeméride de Natal. 50 anos. Ora bem, no mesmo dia, mas de 1890, nasceu uma senhora chamada Agatha Marie Clarissa Miller, que depois de se ter divorciado e casado com outro senhor, ganhou a mania daqueles fulaninhos que andam nas escavações, como é que se diz isso? Arqueologia. E começou a fazer uns livrinhos. Foram pouquinhos, foram umas centenas. Que é a senhora, era a senhora Agatha Christie, Tem que dizer isso criadora com. do Pierrot, do. Ai, do Pierrot. Criador do Poirot, da Miss Marple, etc, etc. Tem que dizer isso com o sotaque britânico. Agatha Christie. Diz lá, Agatha Christie. Assim, não é? Agatha Christie. Deixa-me agora comer a minha sopinha de massinhas para poder dizer Agatha Agatha Christie. Christie. Hoje também tem duas efemérides. No dia 18 de setembro, se bem que eu vi num lado 17 e chego aqui e vejo 18, depende da fase da Lua. No dia 18 de setembro de 1961, dia. Isto não interessa para nada, mas pronto, eu vou dizer que o secretário-geral das Nações Unidas, na altura, eu vou dizer. Eu não, o Joaquim Pereira vai dizer o nome do homem. Da marra Não é bem assim. O início ainda foi bem. Dahyamar Agne Karl Amarskjold. Não, eu só estava a Am ler. Amarskjold. Kjold. Amarskjold. O Jold. Jota é o I, aprende. É um hino sueco? É Kjold. Então, Dahyamar Agne Karl Amarskjold. Amarskjold. Pronto, passámos aqui o resto do programa. Tem algum trema no O? Tem, sim, Tem. senhor. É porque o O contra ele é esse. Oh, que caralho, outra vez. Dahyamar Agne Karl Amarskjold. Jul, não é bem assim? Ah, Sim, tá bem. mas é por aí. É por aí. Ele era o homem sueco, diplomata, economista, Foi, e sim, então senhor. foi o segundo. Ele ficou foi importante porque na história das Nações Unidas, que não é uma história recente, muito recente, tendo em conta a história da humanidade, foi apenas o segundo secretário-geral da ONU e morreu no dia 18 de setembro de 1961 num acidente lá nos aéreos, no, nos aéreos, quando ia viajar até ao Congo, até onde? Katanga. que na altura ainda, Congo ainda ia passar uma fase de transição. O Katanga era as minas. As minas e então ele morreu num acidente de avião. O avião caiu e o senhor morreu. Nos meus tempos de juventude, falava-se muito no Congo, Congo Sim. belga. Sim. E a Katanga. Quando um Leopoldinho passou a ser Kinshasa e outras coisas. Quando passou a haver. Um Leopoldinho, não é Din, é Bill. Um Leopoldinho passou a ser Kinshasa num processo de africanização dos nomes e tudo. E eles eram uma coisa. E a pergunta é: há dois Congos, não é? É o Brazzaville e o Kinshasa, não é? É. Ou não? Não. Ou é o mesmo. Congo, Congo é um país. Mas há dois Congos. Há a República Democrática do Congo e o Congo. E o outro, já não sei. Temos que investigar essa situação. E a próxima edição eu trago essa história disso. Porque agora já não percebo nada do. Entretanto, eu gostava só de fazer aqui uma ressalva a uma coisa que eu soube nesta semana por uma produtora que faleceu o criador do tema de Heidi com 98 anos. Não sabia. Isso foi quando? Olha, este o tam também foi bom. E o curto. O Joaquim já está a falar de outra coisa. O sucessor do Ahamarskjöld foi o Yutant, que foi nomeado quase de seguida. Um homem que veio da Burma, lá da Ásia Pacífica. Birmania. Eu sei. Lá da Ásia Pacífica. Muito bem. Ah, e tem também, esse eu decorei, 19 de setembro de 63, uma coisa histórica para os transportes na Europa, e ultimamente temos falado... Surgiu no SCP. Não. Eu ultimamente tenho-se falado nisso, mas noutros contextos mais tristes. Foi quando, a 19 de setembro de 63, foi quando os britânicos e os franceses chegaram a acordo para a construção sob água do Canal da Mancha. Da passagem. Olha, essa por acaso não me lembrava. É verdade. Temos assim umas coisas muito belas. É uma data recente, para mim. 63. E o que eu ia dizer, em 61, não interessa nada disso nas Nações Unidas, porque foi o ano em que o Benfica foi campeão europeu de futebol pela primeira vez. Ah, é? Foi o dia em que começou o ano em que começou o Totobola. Ah! Isso é que interessa. Olha, isso é má história para mim. Isso do Totobola. Não foi? Má história? Má história. Porque, como sempre, eu andava com o livrinho debaixo do braço. Era o tempo que eu ainda lia. E, conclusão. Eu fiz o Totobola, preenchi aquilo tudo, mas não o fui registar. Pois bem. Final da história. Estava eu, como sempre, a trabalhar ao domingo à tarde. Nem ouvi relatos nem nada porque estava a trabalhar. O meu pai chega a casa com o vespertino, ou seja, o jornal da tarde. E eu lembro-me, epá. Não sei, veio-me aquilo à memória. O Totobola. Eu não meti o Totobola. Mal de mim. Fui conferir. Tinham 13 no Totobola. Faltou. Numa semana que não houve totalistas. Faltou foi registar. Ainda dizem que eu sofro do coração. Se eu sofresse do coração, caía logo para o lado. Pois. Pode cair agora até à próxima semana, porque o programa vai acabar. Não é verdade? Por acaso, isso também aconteceu recentemente com uma familiar minha que fez o Totobola e tal, e conferiu, e depois é que percebeu, ei, eu não registrei o Euromilhões. Vá lá, por acaso não tinha posto nenhum número. Mas é que eu fui numa semana que não houve totalistas, e eu fui o único totalista. Não, no caso dela, mas não registrei. Não, no caso dela também, se tivesse registado. Conclusão. Não há sorte ao jogo, não há sorte no amor. Não é verdade? Sim, senhor. Vamos então embora, ver se chove. Vamos embora. Voltamos para o dia 27. Então, muito tarde. Ainda não. Deixa-me só fazer uma ressalva muito importante. Diz. Vamos lá ver se voltamos. É que a próxima data para que o mundo acabe é 23 de setembro. Afinal o mundo vai acabar na quarta-feira. Então já posso ir matar agora. 15, para assim, mim. Só para não se cumprirem os vaticínios. Ah, tá. Então, boa tarde a todos. Boa tarde.